Já passam 18 minutos do meio-dia. It Kills, Stephen Malkmus. Já saem os seus Pavement, Face the Truth 2005. E agora vamos até Paredes de Cora com o João Pereira. Olá, João, bem-vindo. Olá, muito boa tarde. E que tal o festival? Foi espetacular. Foi. Brutalíssimo. Que maravilha. Vamos então falar propriamente dos concertos, que é aquilo que nos trouxe cá e que é aquilo que também te levou a Paredes de Cora, não é? São os concertos e é disso que vamos falar. Começamos pelo primeiro dia de concertos a sério, que foi no dia 14, terça-feira. E foi talvez dos melhores dias do festival. A terça-feira foi espetacular. Desde logo com Sunner Rock, tinha muita pouca gente, Sunner Rock, mas foi engraçado. Depois a Pandroids era um grande concerto, os gajos entraram em palco e despacharam aquilo. Despacharam, foi autêntico. Chegaram lá, olha, não sei quem, somos Japandroids, eu sou não sei quem, ele é não sei quem, e a partir de agora, como só temos 40 minutos, vamos aproveitar isto e vai ser sempre para rockar, não falamos mais. E começaram ali a partir aquilo tudo de uma forma espetacular. Temos tido em som de fundo o Stephen Malkmus. O que é que tens a dizer sobre o Stephen? Foi o teu outro grande concerto. Foi muito bom, eles foram muito bem recebidos e estava lá muita gente para ver o Stephen Malkmus. Muitos espanhóis, como sempre. Sim, também. Foi muito bom. Primeiro dia a sério, há mais os Friends também. Friends foi agradável, foi outro bom concerto. O dia 14 foi quase todo composto por bons concertos e até alguns grandes concertos, como foi Japandroids. Tony Arts também foi um grande concerto. Stephen Malkmus foi outro grande concerto. Friends foi um bom concerto. Paus foi um concerto com muito power, como eles sim, já se habituaram. E foi um grande dia. O senão foi mesmo a chuva neste sim, dia. Sim, a chuva foi terrível. Começou a chover, eram 10 da noite do dia 13, parou à 1 da manhã de quarta-feira. Podemos passar então já para quarta-feira? Sim, quarta-feira. Quarta-feira destaco os Middle Lake foi muito bom. A hora que foi espetacular. Depois Temper Trap foram muito bem recebidos pelo público, deram um concerto. Não é que eu goste muito, mas foi um bom concerto. E os repetentes, os deuses? Os deuses tiveram grandes problemas. Mas foram, obviamente, bem recebidos. Foram, claro que foram bem recebidos. Mas eu estive lá em 2008 e gostei muito mais do concerto também de 2008. Muito mais. Muito este bom, este foi, tiveram problemas técnicos, não estavam bem sincronizados com as músicas do novo álbum. Parece então que é a cena dos deuses em Portugal, problemas técnicos. Desde a sua primeira atuação por estas bandas em 97, se me falha a memória. Na Zambujeira, sim, também na altura, graves problemas. Aliás, o concerto durou pouquíssimo tempo, porque nem houve concerto. Nós estamos no dia 15 de agosto. Ainda falta falar de Sly Bells, sim. Que foi talvez o concerto da noite, foi brutalíssimo o concerto. E temos também os Digitalismo. Digitalismo foi para acabar em grande. Uhum. Muita música eletrónica, muita cena. Boa música, acima de tudo boa música. Ainda palco outro palco, Vodafone, com os Dry the River. Dry the River foi engraçado. Patrick Watson, já o tinha visto no TSB há uns anos e foi dos melhores concertos que eu vi, mas aqui estava totalmente desenquadrado. Uhum. Não valia a pena. Avançamos para dia 16. Dia 16 começou o palco principal com os Gang Gang Dance, que apesar, acho que deviam ter tocado mais tarde, devia ter sido mais para a noitinha, porque eles de grande sonoro, grande concerto. Sim, sim. Mas estava pouca gente, merecia mais. Pois, é uma grande banda, mas não é conhecida da grande parte do povo. Pois não, mas sim. Merecia ser conhecida. Pois passa a ser conhecida a partir de agora. Temos mais no mesmo dia os Kasabian. Continuo. Antes de os ver em concerto, não gostava deles. Agora continuo sem gostar deles, apesar de achar que eles eram um bom concerto. Sim, mas foi uma das bandas que levou bastante pessoal também. Pois, assim, acho que eles foram para lá com esse intuito de levar gente, pouco mais que isso. Depois, Whitest Boy Alive foi o melhor concerto de todos, sem dúvida. Grande, grande concerto, Whitest Boy Alive. Uma cena tipo electropop, funk connection ali, uma cena brutalíssima com já era, acho que não tenho certeza se já era noite, eu estava a ficar à noite e os gajos a partir aquilo tudo. Ainda bem. Temos também a Ana Calvi, um tiro ao lado, exatamente, também desenquadrada. Ana Calvi deu-me sono. Continuando, School of Seven Bells, uma banda que habitualmente passamos por aqui também. School of Seven Bells, infelizmente não consegui ver porque tinha acabado de ver os Wettest Boy Live. Ah, exato, estavas no Chill Out. Ao fim do Wettest Boy Live só sabia bem uma cervejinha. Destacas mais alguma coisa deste dia? Temos I Like Trains, Wave Pictures, Crystal Fighters. Sim, foram. Não. Ah, Crystal Fighters, claro, Crystal Fighters foi belíssimo. A hora perfeita para tocarem foi espetacular. Crystal Fighters também. Quase. Talvez sejam os dois concertos, os dois melhores concertos que eu vi em Paris de Cora este ano. Crystal Fighters estiveram muito bem, muito bem mesmo. Passamos para o último dia. O dia dos ornatos. Para os últimos cartuchos. Foi? Foi a banda que levou lá a maior parte dos festivaleiros. Sim, também era a banda que toda a gente falava. Sim, era a banda. De repente ficou a banda da moda. Parece que há mais pessoal a gostar deles agora que do tempo que eles apareceram. Mas o concerto sinceramente não foi espetacular, não foi uma cena mesmo brutalíssima, mas foi um bom concerto. A cena é que estava muita gente, eu nunca tinha visto para decorar assim, estava mesmo muita gente, e então sentia-se uma nostalgia e uma harmonia no ar incrível, estava tudo muito bonito, espetacular. E não é que eles desapontassem, mas não foi para aí um grande concerto, foi um bom concerto. Foi também o dia de mais bandas nacionais em Paredes de Cora. Sim, Dead Combo. Exato, deram um belíssimo concerto. Tiveram mesmo muito bem, do início ao fim, foi espetacular. Sinceramente, preferi mais Dead Combo que Ornatos. Não sei porquê, mas gostei mais. Mais alguns... Chromatics. Ah, exato, Chromatics. Iamos esquecer que eles já tiveram para vir a Portugal há uns anos, mas depois acabou por ser cancelado. E tiveram muito bem. Gostei muito de Chromatics também. Mais algum destaque das bandas... Memorials. Foi bom lá, mas gostava de os ver num recinto fechado, numa cena fechada, num bar. É mais banda para isso do que para Discord. E dos portugueses? Tivemos também os Best Youth, The Youthless, Capitão Fausto. Sim, tiveram. Foi um dia quase todo português e todas as bandas tiveram muito bem. E gostei de Youthless, que eles têm muito power. Best Youth foi muito bonito. Ladrões do Tempo também foi engraçado. Capitão Fausto também estiveram muito bem a dar rock ao pessoal. E The Go Team, já agora aproveito para falar da Go Team, também foi um bom concerto. E tava, também muita maluqueira também no palco. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Agora, há aqui um nome ainda que ainda não falamos, os God is an Astronaut. God is an Astronaut tem um grande sonoro ao vivo, mas sinceramente gostei mais dos Mogwai o ano passado. A nível de post-rock, gostei muito mais dos Mogwai do que God is an Astronaut. Embora o palco seja diferente, que os God is an Astronaut tocaram no palco secundário e os Mogwai o ano passado tocaram no palco principal, mas tiveram bem. Gostei, tinham um grande power, estava toda a gente contente a vê-los. Pronto, está tudo dito, ou queres acrescentar mais alguma coisa? Não, só para dizer. A zona VIP, foste bem tratado. Sim, espetacular. É, mas pagavas a cerveja. Pagava, mas era só a quarta cerveja. E era com 50% de desconto. 50% de desconto. Mas em compensação foi, alimentaram-me muito bem. Já não se fazem festivais como antigamente. Não, é crise. Pronto, a culpa é sempre da velha senhora. Não, okay, mas João? Alimentei-me muito bem e fui muito bem tratado. E gostei muito, foi um ano espetacular. Ainda bem que gostaste. Obrigado. Obrigado, tchau. Bom. Fazes parte da casa, é obrigação. Tchau, obrigado.